as it's ever tight in my own way. Born not in a me place, so you can wait. Yeah, yeah, tell them that it's ever where me chant every day. Yo, yo, well, oh, me a song go. Vegetable time today. Walking alone in vegetable. Then we tell them, well, I'm a natural vegetable. Ready book, I'm a not cook well. Run, come, look up, in a mirror, see people. Me natural vegetable, that's a me so now. Then bright bow, them smell cold food. Then again, me natural vegetable. Ready book, I'm a not cook. Yo, run, come, look up, in a mirror, see people. Me natural vegetable, that's a me so now. Cook, then bright bow, them smell cold. So you want your friend, then come look. Say, come take a rip up in a mirror, see people. Think mirror, see people, you is a garmy. Cook, go on like your nice. I go on like your stoot. This the bubba man. Bow you now. Nyam na boost. Man na ear set. Man from the tricarcus. Me want from popping go. We are done. I met the room. Got dusty red. And the green. And the gold. Me a look. Get you in now. Nyam na boost. A una camino tan leal sabiendo cuál es su final. Maldito a la persona que es capaz de maltratar a un animal, cuánta irresponsabilidad. Falando assim, dá, dá, não é boa. Dá, dá pra escutar. Então, e aí, galerinha não sintonizada, que eu sei que não está escutando nesse momento. A gente vai começando agora, é o programinha vegano da semana. E a semana vai começar com a entrevista, né, com o Eric e com o Braja, da Como Desistir, falando um pouquinho, né, sobre veganismo, tá? É uma entrevista que corta no meio, que, né, nossos recursos não são muitos e a bateria da câmera acabou. Então tem aí uns 6 minutos e meio de entrevista. E depois a gente vai conversar um pouquinho também, né, sobre a entrevista e sobre outras coisas. Ataca a entrevista aí. Vai, vai. A galera do Libelo aí já sugeriu que o nome fosse De Frente com Lama. Com Lama Veiga, né? Na próxima, que é toda quinta, de 2 às 4, tá, do programinha Veiga, que tá passando agora na Rádio Web também, radiolivre.org, tá, aí quando editar no ar, é o link da direita, tá lá, Rádio Lama, saca lá nós. Aí a gente tá aqui, ó, com o Eurik, tá, que é o de 7 dias de massacre. Saiu. Aí eu também. É do que agora? Brightner. Toque junto com ele, na Como Desistir. Ah, então eu errei aqui, eu tô falando merda. Eurik do Como Desistir, tá, junto com o Bright também, do Como Desistir. Os dois também são vegetarianos, tá, vegano. E aí vai sacar qual é deles, por que não é isso, né? E então, assim, perguntando agora pra vocês, e aí? Qual é a de vocês da SMB? E tem alguma influência nisso na banda? Vocês falam nisso na banda e tal? Tá tirando mais perto, né? Pra captar o áudio melhor? Não, não. Ah. Porque senão o não pega Desculpa aí. a câmera. Então, o fato de ser livre, assim, de tentar ao máximo levar essa postura, esse tipo de alimentação, tanto para o sul, quanto em relação com os outros seres que estão ao redor, é por tentar se perceber quanto integrante de um meio, assim, um meio muito maior, e perceber que as minhas ações têm impacto na relevância no meio que a gente vive, né? Enorme. Uma relevância e um impacto no meio, assim, nos outros seres como um todo, né? E a pensar, e isso é possível por causa de um direcionamento do pensar levado para perceber os outros seres como relevantes, assim, como seres que possuem interesses, seres que possuem desejos e, portanto, tem todo o direito de exercer sua liberdade, né? Assim, nós chegamos a um patamar de desenvolvimento intelectual, nós mesmos, assim, enquanto seres humanos, onde é plena, pelo menos eu creio, assim, que é plenamente possível existir causando o mínimo de prejuízo para os outros, assim. Aí é por isso que eu acho que, já que eu tenho essa faculdade, né, já que eu tenho essa ciência, assim, já que eu sei que eu posso existir causando poucos prejuízos, por que eu vou optar por existir causando prejuízo para os outros, assim? Basicamente isso. Eu chego assim com princípios básicos, assim, de ter uma relação, assim, ao natural, sabe? Tipo, que a gente precisa observar mais as coisas não como o topo de algo, assim, mas como a gente participe de algo, sabe? A gente, assim, é necessário para que as coisas aconteçam, mas existe todo um ciclo e faz com que o natural se encaixe, sabe? Realmente eu vejo essas coisas como um princípio básico, assim, princípio básico de liberdade, assim, e já que a gente preza tanto uma liberdade humana e não humana, assim, acho que realmente minimizar esse dano, esse impacto que nós causamos no meio ambiente e quebrar esse paradigma, já que a gente luta tanto por liberdade, assim, como é que a gente pode ser livre e, saca, e mantendo, explorar uma classe supostamente inferior, saca, que tem todo o seu tipo de interesse, enquanto nós também temos o meio ambiente. Então é quebrar esse paradigma do maior com o menor, assim, e pensar que não existe um maior e não existe um menor. E sim, existe 50-50, por favor, né? Formas diferentes de estar no mundo, né? Assim, perceber os outros seres quanto seres que habitam o planeta Terra com suas especificidades. E isso também vem de acordo com o meio social que a gente vive, assim, porque a gente criou uma sociedade nesses termos, né? Sim. O homem, ele, assim, vai ser acumulador, agressivo, competitivo. Mas a questão é você construir uma sociedade nesses termos, né? Sim. É até uma parada que o senhor Smith fala para o Orfeu, assim: ele fala, eu estive observando suas pés, eu tava até vendo essa maneira, eu estive observando suas pés. É, vocês são o câncer desse planeta. Ah, cara, sabe o Neil? É, com o Neil, ele fala, vocês são o câncer do planeta, vocês vão pra área, se multiplicam, acabam os recursos naturais, pra vocês não deixarem de existir, o que é que vocês fazem? Migram pra outro lugar. Aí entra até Zezan, que é anarcoprimitivista, e fala, pô, Sr. Smith errou numa coisa. O câncer do planeta não é a humanidade, sim a sociedade. Aí anarcoprimitivismo aí que é. E aí na banda, acho que a gente não tem ainda nenhuma letra que fale sobre veganismo, assim, especificamente sobre veganismo. Apesar de 3 membros da banda, a banda são 4 pessoas, 3 membros são vegetarianos. Mas aí não tem nenhuma letra que fale especificamente sobre vegetarianismo, mas todas as letras abordam a visão de mundo, assim, que a gente tem, das coisas que a gente compartilha, assim, a visão de mundo compartilhada que a gente tem, toca justamente nessa busca por liberdade, nessa construção de rede, de solidariedade, de pensar uma vida para longe dessa violência, dessa acumulação. Pra longe desse tipo de sociedade que a gente criou. Às vezes as pessoas tendem a criticar bastante outros grupos, entendeu? Por se fecharem e tentarem viver do jeito que essas pessoas acreditam. E eu acho que não é a maneira correta. Porque as pessoas se juntam e são muito, muito, muito criticadas, execradas pra caramba, devido ao pensar dessa maneira, sacou? E acabam criando essa coraça, tipo, eu tenho meu grupo. E eu, assim, eu era uma das pessoas que eu criticava, assim, por que esses grupos agiam dessa maneira, só que depois eu comecei a ver o lado deles e vi que, pô, dói pra caramba, assim, do jeito que o meio social, assim, critica esse grupo de pessoas, né? Aí essas pessoas se fecham e tentam viver a sua maneira. É meio complicado também, assim, devido a todos os artefatos maléficos sociais. O grande problema disso é quando essa sua liberdade, assim, essa sua forma de enxergar o mundo, você pretende que seja mais livre que as outras pessoas, etc e tal, acaba se tornando... Aí acabou... Acabou a entrevista, né? Mas a gente pode refletir um pouquinho sobre algumas coisas que foram ditas. A gente vai refletir sobre algumas coisas que foram faladas, né? Se falou em causar o menor prejuízo possível. Aí é importante a gente lembrar que tipo de prejuízo o homem está causando e lembrar todas as formas de crueldade, que é quase impossível, né? Mas vamos mencionar pelo menos algumas. Algumas. A erosão do solo, a diminuição das áreas de mata e floresta, a desertificação, as chuvas ácidas, a redução da faixa de ozono na estratosfera, o aumento dos gases de estufa, a poluição do ar, a perda da diversidade biológica. É um fato que, nos últimos 50 anos, a temperatura da Terra subiu de 1 grau. Isso devido à ação do homem. E um dos maiores responsáveis desse aumento da temperatura da atmosfera são os gases de estufa. E as criações intensivas são as maiores responsáveis desses gases estufa. Isso é um dado que até a FAO, que não é nenhuma organização revolucionária, num documento Livestock Long Shadow, que traduzindo seria a longa sombra da pecuária, adverte, né? O relatório da FAO refere que a produção pecuária é uma das principais causas para os problemas ambientais atuais, incluindo o aquecimento global, a degradação do solo, a poluição do ar e da água e a perda da biodiversidade. Usando uma metodologia que tem em consideração toda a cadeia produtiva, é estimado que a produção pecuária é responsável por 18% das emissões dos gases de efeito de estufa. Essa percentagem, 18%, é o que a FAO, né, coloca. eu já li outros documentos onde se fala em 51%. Então, a FAO reconhece que pelo menos 18% dessas emissões são devidas à pecuária. I wouldn't eat that if I were you. Natural liberty and then you must go too. I wouldn't eat that if I were you. Nothing was sweeter than my eyes. I wouldn't eat that if I were you. Yo, that production. Sempre a produção pecuária também tem um grande impacto sobre o abastecimento de água do planeta, gastando mais de 8% da água global que o ser humano usa para irrigação. Isso para esse uso é para irrigação de colheitas para alimentação do gado. Esses dados a gente está tirando desse relatório, A Longa Sombra da Pecuária, que foi disponibilizado no site da Associação Vegetariana Portuguesa. O site é avp.eco-gaia.net. Continuando, né, mencionando as crueldades, a gente lembra com tristeza o uso dos animais na experimentação, tanto de remédios como de produtos estéticos, onde as dores, as torturas, os vários testes aos que são submetidos aqueles animais são terríveis. E até a dosagem é extremamente alta, justamente para poder testar esses produtos, os efeitos desses produtos. Outra crueldade, a gente, né, tem que mencionar todo o sistema de produção de animais para fins alimentares, né? Aí, todo ano, milhões, bilhões de animais são mortos. Esses animais passam sua curta vida confinados em espaços onde mal podem se mexer. Durante a viagem até os matadouros, os animais são transportados sem as mínimas condições de higiene e são empilhados um por cima dos outros. E essas viagens decorrem durante muitas horas. Os animais não têm água nem comida. E chegados aos matadouros, são muitas vezes mal atordoados e mortos de uma forma cruel e desumana, muitos estando ainda meio conscientes. Também lembrar o uso dos animais como meio de divertimento entre aspas. Aí se menciona o rodeio, a vaquejada, a briga dos galos, dos cães, os passarinhos nas gaiolas, os circos, a caça e a pesca amatorial. Também o uso das peles dos animais para fazer as peças de vestuário. You chicken. Something that's sickening and the self-hosting. Furry like the future. Então a gente mencionou só algumas, muito assim, grosseiramente, a gente mencionou só algumas das formas de crueldade que um ser humano perpetra contra os animais. E a gente pensa, pretende aprofundar a cada transmissão, aprofundar um tema, aprofundar o tema da experimentação animal, das criações intensivas, da pesca. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre, falando, né, que sábado teve, como a gente mencionou quinta passada, sábado 22 de setembro teve aquele evento contra a semana contra a crueldade e a exploração animal. E teve esse evento na Praia de Boa Viagem, onde compareceram algumas pessoas. Foi feito um protesto com um pouquinho de visibilidade, né? Tinha umas fotos horrorosas das torturas que são feitas contra os animais. E aí a partir disso a gente pode, porém, notar que sim, é uma causa que está unindo algumas pessoas. E dessa causa estão se aproveitando alguns políticos para ganhar mais um eleitoradozinho. I wouldn't eat that if I were you. Natural liberty and then you must go too. I wouldn't eat that if I were you. Nothing was sweeter than my eyes. I wouldn't eat that if I were you. Yo, that production, me tell you, said, run, go, run, big, run, run, run. São as eleições com o maior número de candidatos pelos animais que já vi. Entre idealistas e picaretas, vários são os que aparecem no santinho de papel ou eletrônico, abraçados a um cachorro. Claro, ninguém abraçaria um porco, uma conchonilha ou uma galinha. Iria provocar risos entre a plateia. Não, a patuleia. A mesma que é obrigada a apresentar documento e apertar uns botões em uma urna. Ganha um feriado e assim se faz uma democracia, em tese. O fato é que um expressivo número de franco-atiradores, digo candidatos, descobriram um nicho animais e, obviamente, não falo do setor pecuarista, que já descobriu há muito o nicho animais, mas com um sabor diferente, digamos. Há ativistas, protetores, socorristas, veganos e vegetarianos e veganos e veganas que tornaram pública sua afinidade com os não-humanos com a intenção de ganhar simpatia do eleitorado, essa massa disforme que muitas vezes age como lemingues, outras vezes como corais, búfalos ou formigas, e outras vezes como nenhuma das opções anteriores. No Brasil é obrigatório votar, exceto as exceções. Então, quem está dentro da causa animal terá um leque de opções vinculadas a seu pensamento para saber em quem depositar seu voto. Este é um farsante. Aquele já fez projeto contra os animais e agora vi no Facebook uma foto dele com um cachorro. Aquela tem trajetória reconhecida na causa. Esta é o mais ou menos. Que todos tenhamos interesse em descobrir essas respostas, pois serão 4 anos desdobráveis em outros, com alguém ajudando na defesa ou ajudando a dinamitar nossas já frágeis estruturas de defesa dos animais não humanos. I trust you. I wouldn't eat that if I were you. Natural liberty and then you must go too. I wouldn't eat that if I were you. Nothing was sweeter than my. I trust you. I wouldn't eat that if I were you. Yo, that production, me tell you, said run, run, run, run, big, run, run, run, run. Geral, uma pesquisada básica. Google não tem taxímetro. E mesmo o diálogo com outros interessados para não dar um voto a um oportunista dos bichinhos e ao mesmo tempo deixar de votar em alguém que tem o culhão necessário para não é machista. E necessário para adentrar na política sabendo que lá dentro a briga é de foice afiada. porque também não podemos cair no mantra boca suja de dizer odeio política. Quem odeia política deve se mudar para a Lua ou para Marte, diz. Pois, mesmo no meio do mato, a política lhe alcançará no dia a dia. Política não é o horário eleitoral da televisão, como já ouvi de alguns eternos desinformados. Não podemos ser ingênuos. O que vestimos, por onde andamos, nossas escolhas, dinheiro, saúde, segurança, calçada suja, carroça, tadinhas das crianças passando fome, tudo está debaixo desse guarda-chuva chamado política, que não se resume àquela roubalharia lá em Brasília, nem eu odeio o PT ou eu odeio quem odeia o PT. Não podemos ser tão simplórios na maneira de ver, pois há quem realmente faz, fez ou fará ações dignas em prol dos animais, quais sejam. Ainda há muito o que fazer e parece até clichê dizer que é o povo quem escolhe seus líderes. Embora às vezes o cenário político pareça uma novela que conta conosco como meros... Só às vezes parece que conta conosco como meros telespectadores. Ressalto, pois ouço gente dizer que está farto da política como se fosse um corpo vivo à parte e não um acordo entre todos. Se há problemas, revejamos esse acordo ou pensemos por que a maioria tende à apatia moral, à bunda molice ideológica, ao conformismo de quem se abstém de ajudar a preparar o bolo que lá adiante terá que comer também. O voto pelas minorias humanos tem se solidificado no legislativo. Falta agora botar lá dentro gente raçuda que vai afiar sua foice em prol dos animais. Mas os animais não têm título de eleitoral, ainda que submisso também aos ditames da política. Você vai votar para ele ou contra? Eu não vou votar. Vou votar nulo. Então, é aí, né, que vem a crítica, né, que a gente vai fazer também esse texto, né, agora. Esse texto, né, foi publicado no ANDA, na Agência de Notícias de Direitos Animais. E aí começa vindo falando sobre isso, de pesquisar, tá, para não dar o voto a um oportunista dos bichinhos, né? E que tenha alguém que vai fazer alguma coisa lá dentro em prol deles mesmo, em prol dos bichinhos, né? Não em prol, na verdade, que vai fazer em prol deles mesmo, né? Mas, enfim, aí que vem a questão, né? Não é... Simplesmente vai questionar uma como ele fala, que o Google não tem taxímetro, o Google não vai tipo, indicar quem é que já mentiu, fez realmente ou não foi realmente, já mentiu, se tem, enfim, todas as outras questões por trás. Tipo, você vai falar isso de para uma pessoa, tá, que não tem nem o dinheiro, tá, para comprar a comida, tá, para alimentação, isso aqui, para sair pesquisando, para comprar jornal e agora vai virar um intelectual. Enfim, claro que não. Tá? Essas questões, realmente, pesquisar, realmente, de um suposto voto consciente, do que realmente muita gente fala, parece aquela velha questão assim, da esquerda, né, que vem se aproveitando para querer que a galera vote a todo custo. Né? Faça o que for, realmente, não. Não questione o voto, não questione a suposta democracia, né? Essa, que é, na verdade, essa usurpação da palavra democracia, né? Que, enfim, democracia se faz diretamente. E coloca a gente só para a gente, os cidadãos, assim, que está de fora da política, para fazer aproveitar esse momento, né, de dois em dois anos, de votar, para legitimar essa coisa toda da democracia. Tá? Você pode, às vezes, questionar por que alguém vota, tá, simplesmente por culpa de um jingle que ficou na cabeça dela, ou por culpa de milhões de cavaleiros que ela vê do mesmo candidato espalhado pelas ruas. Enfim, você vai questionar por que ela acredita nisso e vota nessa pessoa, e acredita também porque alguém promete o fim das carroças. Sei lá, Daniel Coelho. Promete o fim das carroças, aí vou votar nela. Tá? Ou a questão é simplesmente sobre isso. Né? Não é questão que fala de uma questão até um pouco mais de culhão para fazer alguma coisa. Não é que eles vão fazer alguma coisa, né? Mesmo que houvesse, né, alguém que fosse entrar por acreditar que a política se faz assim, aí, a política não se faz geralmente só desses otários que estão lá, desses oportunistas que estão lá. Também se faz pelo mercado. Né? E o mercado é que vai ditar também tudo que geralmente se deve ser feito tudo que geralmente os políticos vão, vão fazer. Aí como a gente vai criticar, tá, geralmente isso. Aí quando quiser... Pois é, é isso que eu ia dizer. É, independente de pesquisar, a pessoa pode até encontrar um candidato e realmente esse candidato ter todas as boas intenções. Mas só que historicamente está provado. Todo mundo já sabe, na verdade, que quando chega lá, o político lá em cima faz o que ele quer fazer, bem entende, ou aquilo que, queira ou não queira, ele vai ser forçado a fazer. Pela pressão, pelas lobbies, pelo... né? Claro que uma lei pode ajudar um pouquinho, mas me parece mais que vai desviar do foco mesmo as atenções do que ajudar em alguma coisa. Porque, por exemplo, pronto, vamos, na Constituição tem altos direitos garantidos a tudo, mas, na verdade, nenhum direito, quase nenhum direito já é garantido. Aí, aí tipo, aqui nas eleições, aqui em Recife mesmo, aí tem um candidato assim bem central, sobre que fala, falava muito disso das carroças, né? Quando estava no PV, que é o Daniel Coelho. E agora, no PSDB, na, mais direita ainda, né, do que já era antes. Por exemplo, ele e o Mendonça, essa semana, agora mesmo, firmaram, né, fizeram uma assinatura sobre uma carta que falava sobre assegurar mais a direitos aos animais, né? Enfim, tentar pôr mais um fim nessa crueldade animal. Sim, duvido muito que muitos deles vão deixar de comer carne, né? Mas já como... Eles querem proibir a venda de carne? Não, eles querem. Não, eles firmaram um contrato que diminuiria a crueldade animal. Como seria isso, né? Aí vem a questão. Imagina, o DEM, o de Mendonça, né? Que uma outra hora era o PFL, né? Partido de Frente Liberal. Que voltando um pouquinho de tempo atrás era o Arena, né? O Partido da Ditadura, né? O Partido da Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que já sabia muito bem como é que ele cuidava, né? Dos humanos, né? No tempo lá da ditadura, que tipo de cuidado eles davam. Imagina agora que tipo de cuidado eles querem dar para os animais, né? Pois é, mas parece que essa direitinha tá... parece que valoriza mais um... Tem, né, gente que diz assim, que a esse ponto parece que é... A pessoa valoriza mais seu cachorrinho de estimação, seu pudo, os cachorrinhos de rico de apartamento, do que os próprios seres humanos. E é isso que a gente está querendo chamar a atenção. É dessa luta, quem está se apoderando é a direita. Se der bobeira. Aí, muito nesse mesmo texto, né, ele vai falando algumas coisas como... Deixa eu agora ler aqui umas coisas de volta. Do odiar, odeio a política, por assim, enfim, você pode fugir pro mato, essas coisas, que não vai fugir da política. Claro que não é isso, de odiar a política, ou que não faz a gente não participar dessa, não legitimar esse processo que é a eleição. É justamente por acreditar numa política, né? E não nessa política aí, que é essa politicagem, né? Esse tipo de politicagem escrota, que a gente realmente tá tentando legitimar, passando por esse processo, né, de voto nulo, faz a gente um pouco mais, né, se colocar contra isso, mostrar que já tem um outro tipo de política a fazer. E é justamente por acreditar numa política que a gente vai pôr isso, né, para tentar já pôr as questões, né, como a gente acredita, através da ação direta, né, através da democracia direta. É assim que a gente faz, que a gente acredita fazer a política, né, e não já legitimando, tirando o peso que você tem de fazer as coisas, o dever que você tem de fazer as coisas, e tentar terceirizá-los, eles, assim, tá? Colocar o seu dever para outros, assim, porque alguém disse, no caso, que alguém vai fazer uma ciclovia, como é outro nicho aqui também, a movimento, mas como a bicicletada mesmo, que até tem, até aviso, né, agora, amanhã mesmo tem bicicletada lá no Derby, a partir das 6 horas, então, é um movimento que vem crescendo também, e muitos candidatos também tem essa. No Guia do Tarau você pode ver, tem acho que uns 4, assim, falando que vão fazer ciclofaixa, falando da mobilidade, né? Aí já é um outro nicho que já são pessoas que estão participam, né, desse, tanto o pessoal da bicicletada quanto o pessoal dos animais, participam apenas desses grupos, não, muitos deles não participam de, outras, de outros movimentos. E não só que geralmente tá, é uma luta geralmente totalmente interligada, né, com outras coisas. E a gente fica vendo, tipo, o candidato que se chega, já visualizou esses movimentos, né, como já uma oportunidade de mais votos, né, vão chegar ali e vão cooptar muitos deles, tá? Tipo, eu li essa semana mesmo que tem várias pessoas, né, se propondo a fazer campanha pro candidato lá, o Rodrigo Vidal, de bom grado, né, estão lá sem ganhar nada lá, querendo fazer campanha para ele. Por quê, tá? Porque ele vai falar, tem essa outra ONG lá que ele participa, porque ele já vem falando sobre os dois animais. Aí algumas pessoas que tipo, acreditam nisso, já participam de outras coisas por isso, vão lá e vão tipo, ajudar ele de bom grado. Tipo, pra quê? Tá? Porque você já não faz se você tá afim de pôr a mão na massa, tá? Você tá afim de panfletar lá sobre algum candidato, por que você não vai fazer isso sobre... Justamente a questão que você acredita, né? Vamos fazer isso autonomamente, tá? Tentando justamente mostrar para outras pessoas que você não tem que esperar por outro candidato que fale de animais ou que fale de ciclovia, e sim você já me falar para a população, para falar para quem você pode justamente falar, quem está ao seu redor, que isso justamente você pode fazer diretamente, né? Que isso justamente é dever seu, e é dever seu também justamente tentar trazer as outras pessoas, já que muitos também se julgam um pouco mais, né, não estão, sei lá, julgam as outras pessoas mais apáticas, não, como até o texto mesmo fala que deixar essa apatia, como a gente vai deixar essa apatia se a gente legitima, ou se a gente está jogando para o outro o seu dever. Se a gente continua já legitimando os políticos, é claro que eles vão continuar fazendo tudo que eles fazem, continuar apartando as pessoas desse processo político, e claro que elas vão continuar acreditando nessa política e se ausentando do processo político que elas deveriam fazer parte. Até porque nessa democracia não existe nenhum mecanismo, não é previsto nenhum mecanismo de controle. Porque, afinal das contas, aqueles caras ali são nossos empregados. A gente, na verdade, está fazendo uma seleção de trabalho e está escolhendo qual deles vai... né, trabalhar por nós. Mas só que o empregado pode demitir o funcionário se não estiver se agradando do seu serviço. A gente tem que esperar 4 anos. E olhe lá, porque o cara sai de um cargo e vai se candidatar a outro cargo. Saiu de, sei lá, de senador para ir para ser, sei lá, vereador ou de prefeito para governador do estado. Se a gente for ver, são sempre os mesmos, né? Eles nem se conformam. Se durante uma eleição ele não é votado, ele não pensa, pô, então é porque quer dizer que a turma não me quer. Não, ele vai se candidatar a outro cargo. Pronto, aí vamos também pegar ler outro texto com relação a isso. Boicotar a farsa eleitoral. Sim. O boicote tem o propósito de fazer a sociedade perceber que este processo político é utilizado para renovar os parasitas estatais. As eleições não servem e não representam o povo trabalhador. Servem única e exclusivamente para permitir que um bando de vermes sugue a população e legitime uma minoria que domina o capital econômico e é financiado por ele para representá-lo nas instâncias do poder desse pobre Estado. O povo não tem nada a ganhar com esse processo corrupto, farsante e parasitário. O boicote é uma ação estratégica importante, com a finalidade de desmascarar por completo a carrapuça da falsa democracia e mostrar sua verdadeira face de ditadura do capital. Assim, uma vez entendido isso, a rebeldia revolucionária do povo brasileiro chegará ao ponto de avalancar uma revolução por um sistema que sirva ao povo. Sendo assim, o principal é entender que essas eleições não somam em nada para o povo brasileiro. Uma vez que o indivíduo entenda isso, fica sob seu critério se vota nulo ou não vota. Sabemos das dificuldades e diversas represálias que a ditadura do capital impõe para obrigar o povo a ter que votar por isso ou como cada um vai reagir, e a isso é secundário. O principal é entender que as eleições burguesas são uma grande mentira e que o caminho da justiça e igualdade social é a luta. Boicotar a mentira eleitoral. Não sustentem parasitas. E agora uma musiquinha, né? É, vai escutar aí, escapei, McDollar. Já pra dar uma relaxada nesses ânimos e nessa chatice que a eleição é que deixa também a gente muito puto, né, mano? Pois sim. Cebola, 30 gramas de alho. Como é que a pessoa sabe 30 gramas de alho? É um dente de alho, né? 50 gramas de gengibre ralado, 200 gramas de lentilha cozida. Aqui tem 120 gramas de nozes picadas ou de outra castanha picada, 80 gramas de gergelim, 250 gramas de abobrinha ralada e espremida, 250 gramas de cenoura ralada e espremida, sal e pimenta do reino a gosto. Preparo. Numa panela pequena, coloque o azeite, doure a cebola, o alho e o gengibre ralado. Deixe dourando até que a cebola fique murcha e o refogado fique bem passado com a coloração marrom escuro. Despreze o excesso de azeite e deixe esfriar. Num processador, coloque metade da lentilha cozida junto com as nozes picadas. Processe até que forme um purê e reserve. Numa tigela, misture o purê de lentilhas, o gergelim, a outra metade das lentilhas cozidas, o refogado, a abobrinha e a cenoura. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Misture até obter uma massa homogênea. Com as mãos, com as mãos umedecidas, forme hambúrgueres de 200 gramas cada. Leve os hambúrgueres ao refrigerador por uma hora. Numa frigideira de 16 cm de diâmetro, untada com uma colher de sopa de azeite em fogo médio, coloque um hambúrguer e deixe por 5 ou 8 minutos, virando-o várias vezes até dourar ambos os lados. O segredo é não mexer no hambúrguer antes de 2 minutos, porque senão se esfarela. Vamos repetir os ingredientes, né? É 100 ml de azeite, 250 gramas de cebola, um dente de alho, 50 gramas de gengibre ralado, 200 gramas de lentilha cozida, 120 gramas de nozes picadas, 80 gramas de gergelim, 250 gramas de abobrinha ralada e espremida, 250 gramas de cenoura ralada e espremida, sal e pimenta do reino a gosto. Pronto, então aqui a gente encerra nosso programa. Acho que vocês vão ficar ainda escutando aí algumas musiquinhas, né, e mais algumas outras entrevistas, algumas coisas que vão ficar aí rolando, mas a gente para de falar, né? Por aqui. E se vê quinta que vem. Então, avisem seus amiguinhos e nos encontrem por essa hora da quinta que vem. Sin ganas de sonreír, de sonreír. Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Caminando despacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y pintura.